Paulo, esquerda interditada, trafegue pela direita. Vale do Paraíba. Sua viagem tranquila. Sul Fluminense. Obra Volta Redonda 260 mais 600, sentido São Paulo, obra motorista, o tráfego fluindo pela faixa da esquerda. Central e última à direita interditada 260 mais 600, sentido São Paulo, trafegue pela faixa 1 da esquerda. 24 horas por dia, ao vivo. Ao vivo. CCR FM Rio SP 107,5. Atenção, motorista. A CCR FM vai sair do ar à meia-noite da próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Esperamos voltar em breve. Até lá, confira as condições de tráfego da Via Dutra pelo site, aplicativo, WhatsApp e pelo telefone 0800 017 3536. Notícias regionais. Pessoas que vivem sem condições dignas em São Paulo terão mais um posto de qualificação profissional para ser reinseridas no mercado de trabalho. É que foi inaugurada a segunda unidade do programa Operação Trabalho em Santana, zona norte da capital. Por mês, o centro poderá atender 6 mil pessoas. O espaço, que funciona de segunda a sexta-feira, é composto por salas para aulas teóricas, laboratório de informática, cozinha experimental, brinquedoteca e outros usos. Ali acontecem aulas como gastronomia, economia criativa e zeladoria urbana. São 17 projetos que contam com uma bolsa de R$ 1.400 para 30 horas semanais. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, morar na cidade de São Paulo, estar desempregado há mais de 4 meses e não receber benefícios como seguro-desemprego e FGTS. O programa Operação Trabalho em Santana é o segundo centro entregue neste ano. Em janeiro, começou a funcionar a unidade do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Com as novas unidades, a capacidade do programa, que iniciou com 1.000 vagas em 2017, chega a 18.000 vagas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. As forças de segurança de São José dos Campos intensificaram as ações conjuntas com as equipes de fiscalização de posturas da prefeitura para coibir as práticas irregulares que podem vir a ocorrer em bares e adegas, principalmente em relação ao horário de funcionamento, perturbação do sossego e aglomeração em vias públicas. Como resultado das medidas de controle mais rigorosas, 32 estabelecimentos comerciais foram interditados no primeiro trimestre deste ano, sendo 9 deles apenas no mês de março. Os munícipes podem denunciar posturas indevidas pelos canais oficiais da Prefeitura, nos telefones 156 ou 153 ou diretamente na Central de Operações. Em 2023, foram realizadas 51 interdições de estabelecimentos e 97 em 2022. As ações têm foco nas regiões de maior incidência de aglomeração e perturbação do sossego público mapeados na cidade. A Lei 10.822 de 2023 prevê fiscalização mais rigorosa, com interdição sumária e apreensão de bens e mercadorias, com o objetivo de garantir o cumprimento das regras municipais e estabelecer o ordenamento urbano à vizinhança afetada pelo funcionamento irregular de atividades comerciais. Com essa lei, os agentes podem atuar com maior agilidade tanto no atendimento às demandas da população quanto na solução das ocorrências. As denúncias de perturbação do sossego causada por estabelecimentos também podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190 da Polícia Militar. Da R3 Notícias, Léo Poli. 107,5 CCRFM. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR-FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra.

entre São Paulo e Guararema. Faça boa viagem, motorista, mas atenção, tem acidente no quilômetro 211, sentido São Paulo, Guarulhos. Esquerda interditada, trafegue pela direita. Vale do Paraíba. Não há lentidão. Sul Fluminense. Volta Redonda, 260 mais 600, sentido São Paulo, tem obra, trafegue pela esquerda. Faixas 2 e 3 interditadas, 260 mais 600. Sentido São Paulo, volta redonda, obra, trafegue pela esquerda. 107,5. CCR-FM Rio SP. CCR-FM Notícias. Em 2023, os trópicos perderam 3 milhões e 700 mil hectares de floresta primária, o que corresponde, em média, a destruição de 10 campos de futebol por minuto. Os dados constam em relatório produzido anualmente pelo Laboratório de Análise e Descoberta de Terras Globais da Universidade de Maryland. De acordo com o levantamento, enquanto Brasil e Colômbia apresentaram desempenhos positivos na conservação das florestas, houve retrocessos nas políticas da Bolívia, Laos, Nicarágua e outros cantos do globo. O que se recomenda ao Brasil é que se olhe para os diferentes biomas com o mesmo cuidado. Ao mesmo tempo que na Amazônia houve queda de 39% no desmatamento de floresta primária, se comparado com 2022, o Cerrado teve um aumento de 6%. Mantendo a tendência de aumento de 5 anos. E o Pantanal sofreu as consequências de perda florestal por queimadas que têm se alastrado por grandes perímetros. Na Bolívia, a perda de floresta primária subiu 27% em 2023. O país vizinho registrou alta pelo terceiro ano consecutivo e ficou em destaque por ter a terceira maior perda de floresta primária dos países tropicais. A ONU anunciou um marco histórico na luta contra a mortalidade infantil, com as últimas estimativas revelando que o número de crianças que morrem antes dos 5 anos caiu para 4,9 milhões em 2022. Os dados do Grupo Interagência da ONU para Estimativa da Mortalidade Infantil mostram uma queda de 51% na taxa global desde o ano 2000. Durante este período, países como Camboja, Malaui, Mongólia e Ruanda alcançaram uma redução na taxa de mortalidade infantil de mais de 75%. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, elogiou o compromisso dedicado das parteiras, profissionais de saúde e agentes comunitários fundamentais para esse notável declínio. Apesar desses ganhos, o relatório observou que ainda há um longo caminho a percorrer para acabar com todas as mortes evitáveis de crianças e adolescentes, pois milhões continuam falecendo de causas tratáveis, incluindo complicações de parto prematuro, pneumonia, diarreia e malária. A maioria dessas mortes acontecem na África subsaariana e no sul da Ásia, destacando as disparidades regionais no acesso à saúde de qualidade. O estudo também mostrou que a instabilidade econômica, conflitos, mudança climática e impacto da pandemia de Covid-19 continuam a prejudicar o progresso e a exacerbar as disparidades existentes nas taxas de mortalidade. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O atendimento digital vem predominando nas instituições financeiras e o hábito de ir a uma agência bancária é cada vez mais raro no dia a dia dos brasileiros. Os bancos encerraram 2023 com queda histórica no volume de consultas dos clientes aos canais internos e externos, que envolvem atendimento pessoal. De acordo com um relatório divulgado pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, as demandas que concentraram pedidos de informações, solicitações, reclamações e cancelamentos tiveram uma queda de 4% no atendimento presencial em relação a 2022, passando de 171 milhões para 164 milhões. Em 4 anos, o recuo foi de 23,7% ante 215 milhões de solicitações em 2020. O estudo revela uma mudança nos hábitos e nas preferências dos consumidores, que estão cada vez mais no virtual. Os correntistas têm recorrido mais frequentemente a plataformas de relacionamento que requerem menos atendimento humanizado para a solução das suas demandas. A partir de agora, a vacina contra o HPV Papiloma vírus humano, principal causador do câncer de colo de útero, passa a ser aplicada em dose única. Até então, o esquema vacinal era feito em duas aplicações do imunizante, com intervalo de 6 meses. A recomendação vale para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. O novo esquema de dose única foi anunciado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. Agora temos mais vacinas para proteger nossa população contra os riscos causados por esse vírus. Usar apenas uma dose de vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a adoção da dose única pode auxiliar no aumento da cobertura vacinal. A ministra pediu que estados e municípios façam uma busca ativa por jovens com até 19 anos que ainda não receberam sequer uma dose do imunizante para que sejam vacinados. No Brasil, a vacina contra o HPV é distribuída gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de pessoas vivendo com HIV e vítimas de abuso sexual. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de brasileiros estão infectados pelo HPV. E a estimativa é que a cada ano surjam no país 700 mil casos novos dessa infecção, que é transmitida principalmente através de relação sexual. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. 107,5 CCR FM e USP. O tráfego agora na Via Dutra. A mais importante rodovia do país, agora faltam 7 para as 10. Grande São Paulo. Entre São Paulo e Guararema. Acidente 211 sentido São Paulo, Guarulhos. Esquerda interditada, trafegue pela direita. Vale do Paraíba. Jacareí, Aqueluz, você não encontra lentidão. Sul Fluminense. Volta Redonda 260 mais 600, sentido São Paulo, obra. O tráfego fluindo pela esquerda, 2 e 3. Central e última direita interditadas, 260 mais 600. Sentido São Paulo, Volta Redonda, trafegue pela faixa da esquerda. 107,5. CCR FM Rio SP. CCR FM Notícias. O Brasil registrou uma sinalização de queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. De acordo com o levantamento da Fiocruz, a incidência por Covid-19 apresenta um impacto mais significativo em crianças de até 2 anos de idade e na população a partir de 65 anos. As informações foram divulgadas na última quinta-feira. Ainda segundo o estudo, houve um aumento da circulação do vírus sincicial respiratório, o que tem provocado um salto na incidência de síndrome respiratória aguda grave nas crianças, superando o quadro relacionado à Covid-19 nessa faixa etária. Diante desse cenário, o coordenador do Boletim Infogripe, Marcelo Gomes, reforça a importância da recente aprovação pela Anvisa da vacina Pfizer em gestantes para proteger os bebês contra o vírus sincicial respiratório. Na avaliação do especialista, o imunizante contribui para a redução de internações, que tem um impacto considerável em crianças de até 2 anos. Por que nas gestantes? Justamente para proteger os nossos bebês, que são justamente, né, o grupo onde a gente observa o maior impacto de internações por conta desse vírus. A gente espera que isso, né, possa se incorporar eventualmente no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, porque isso, sem dúvida nenhuma, pode ser um grande diferencial daqui para frente. A pesquisa revela ainda que 13 unidades da federação registraram crescimento de síndrome respiratória aguda grave na tendência de longo prazo. Entre elas estão Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. No que diz respeito às capitais, 16 apresentaram indícios de crescimento nos casos. Entre elas estão Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Macapá e Vitória. Reportagem Marquesan Araújo.

Você que viaja pela Via Dutra e pela BR-101, já conhece o novo aplicativo da CCR Rio SP? Por meio dessa ferramenta, o motorista pode consultar as condições de tráfego em tempo real, os descontos nos pedágios da Dutra, agenda de obras, notícias, informações sobre pontos turísticos e localização dos postos de serviços e bases operacionais. Também pode acessar as câmeras de monitoramento e solicitar apoio médico e mecânico, acionando o botão de alarme. E o aplicativo tem muito mais recursos. Tecnologia, inovação e praticidade é a CCR Rio SP, facilitando sua viagem. Na Via Dutra você tem à disposição o Disque CCR Rio SP. Serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias. O telefone é o 0800-017-3536. O Disque CCR Rio SP fornece informações sobre o tráfego na rodovia e recebe pedidos de atendimento médico e mecânico. Por esse canal de comunicação, você pode fazer críticas e elogios e enviar sugestões. As ligações são gratuitas. Disque CCR Rio SP 0800-017-3536 0800-017-3536. Esta é uma transmissão em FM, 107,5 MHz. O serviço Radiovias em FM disponibiliza informação aos usuários da rodovia Presidente Dutra. Este serviço de radiodifusão em FM foi autorizado pela Anatel em ato número 9703, de 28 de junho de 2022. A CCR FM Rio SP presta serviços aos usuários da Via Dutra 24 horas por dia. 10:03, boa noite para você. Grande São Paulo. Acidente Guarulhos, quilômetro 211, sentido São Paulo, acidente na esquerda, trafegue pela direita. Jacareí, Aqueluz. Vale do Paraíba. Não há lentidão motorista. Sul Fluminense. 260 mais 600, Volta Redonda. Em Volta Redonda tem obra, sentido São Paulo, trafegue pela esquerda, faixas 2 e 3 interditadas. 260 mais 600, Volta Redonda, sentido São Paulo, tem obra, trafegue pela faixa 1 da esquerda. Grande São Paulo. Atenção motorista que tem obra. Sul Fluminense. 226 ao 229, no sentido São Paulo, motorista. 226 ao 229, subida da serra, tem obra. A faixa da esquerda, trafegue pela direita, ao subir a serra, obra. CCR FM Rio SP. Informação e prestação de serviços. CCR FM Notícias. As despesas relacionadas à saúde no Brasil cresceram nos dois primeiros anos da pandemia de Covid-19, totalizando mais de 872 bilhões de reais só em 2021. Essa quantia superou em mais de 100 bilhões os gastos de 2020, mas representou uma fatia menor do produto interno bruto, 9,7% contra 10,1%. As informações são da Conta Satélite de Saúde, pesquisa do IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, a Fiocruz, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ao contrário do que possa parecer, o levantamento mostra que o consumo de bens e serviços de saúde caiu no primeiro ano da pandemia. Como todos os esforços estavam concentrados em combater a emergência sanitária, muitos procedimentos eletivos deixaram de ser feitos. Mas em 2021, O comportamento foi outro, como explica a analista do IBGE, Tássia Holguin. Quando a gente compara com o restante da economia, a gente vê que o setor saúde ele cresceu 10,3%, né, em termos de volume, e o restante da economia cresceu 2,3%. Isso se deve à essencialidade dos bens de saúde, né? Se num primeiro momento as pessoas elas deixaram de consumir por conta da pandemia, em 2021 acabou que elas precisaram retomar, né, as consultas, as cirurgias que não podiam ser mais adiadas, e o próprio consumo de medicamentos também impactou do ponto de vista das famílias. A ocupação de mão de obra no setor também cresceu nos dois anos, quase 2% em 2020 e 5,1% em 2021. Mas houve diferença entre os setores que mais contrataram, como explica Tássia. 2020 em relação a 2019, a gente vê que a saúde pública, por exemplo, ela teve uma variação positiva de 7%, e enquanto que a fabricação de produtos farmacêuticos, ela aumentou 4,9%. Já a saúde privada, ela cresceu só 0,2%. Já em 2021, chama a atenção o crescimento dos postos de trabalho na saúde privada, que foi de 10,8%, e a fabricação de instrumentos de material médico, né, que cresceu 7,1%. No panorama internacional, o Brasil teve gastos com saúde proporcionais ao PIB, semelhantes à média dos países da OCDE. No entanto, quando se considera apenas a participação do governo, a proporção de 4% só não foi menor que a do México. Além disso, em todos os países, houve aumento dos gastos do governo em 2020 e, na maioria deles, esse investimento também subiu em 2021. Já no Brasil, houve queda da participação pública no segundo ano da pandemia, assim como no México e no Chile. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Já está valendo o programa Litígio Zero, voltado para atender pessoas físicas e jurídicas que possuem dívidas em disputa administrativa com a Receita Federal até o valor de 50 milhões de reais. Entre as possibilidades de negociação está a redução de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais para os créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Segundo a pasta, o novo sistema de renegociação tem diferentes modalidades conforme o nível de risco do débito. Em alguns casos, na renegociação das dívidas será observado o limite de até 65% sobre o valor total de dívida, com entrada de 10% do valor consolidado da dívida após os descontos pagos em até 5 parcelas e saldo devedor em até 115 parcelas. As dívidas das microempresas, pessoas físicas ou empresas de pequeno porte também poderão ser negociadas no âmbito do litígio zero 2024. Para tanto, é necessário uma entrada de 5% do valor consolidado dos créditos transacionados em até 5 parcelas e o restante pago em 12, 24, 36 ou em até 55 meses. A partir do dia 10 de abril, cidadãos da Austrália, Canadá e Estados Unidos, portadores de passaporte comum, terão de apresentar visto para entrar no Brasil. O documento vai ser exigido em portos, aeroportos e fronteiras terrestres para quem permanecer no país por até 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, desde que não ultrapasse 180 dias a cada 12 meses. O prazo inicial previsto em decreto era 10 de janeiro, mas foi adiado para abril. A justificativa do Ministério das Relações Exteriores era a necessidade de mais tempo para implementação do sistema. Além disso, evitar também consequências negativas ao turismo brasileiro no período de alta temporada de viagens no início deste ano. A exigência do visto derruba a decisão do governo Jair Bolsonaro, que em março de 2019 tinha dispensado a obrigatoriedade de apresentação de visto a turistas norte-americanos, canadenses, australianos e japoneses no território brasileiro. A medida foi unilateral, porque os brasileiros continuaram precisando de visto para viajar para os mesmos países. Porém, o Ministério das Relações Exteriores explica que a diplomacia brasileira está baseada na reciprocidade de ações. Em maio de 2023, o Japão saiu desta lista quando foi firmado um acordo entre os dois países que liberou a exigência de visto para viagem de até 90 dias. Os turistas dos três países que desejam conhecer o Brasil devem solicitar o visto eletrônico, o chamado e-visa. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. CCR-FM Rio SP. Sua melhor companhia na estrada. O tráfego agora na Via Dutra. 10h10, boa noite. Grande São Paulo. Entre São Paulo e Guararema. Acidente Guarulhos, 211 sentido São Paulo, acidente na esquerda, trafegue pela direita. Vale do Paraíba. Jacareí, Aqueluz Livre. Sul Fluminense. Volta Redonda, obra 260, sentido São Paulo, trafegue pela esquerda, central e direita, 2 e 3 interditadas. Volta Redonda, 260, sentido São Paulo, obra, trafegue pela faixa 1 esquerda. Subida da Serra, obra sentido São Paulo, esquerda interditada, 226, trafegue pela direita. 107,5. CCR-FM Rio SP. Notícias regionais. A Prefeitura de Jacareí, no Vale do Paraíba, disponibiliza para acesso público a plataforma GeoMais para consulta online sobre informações de imóveis e logradouros do município. Trata-se de uma ferramenta abrangente que possibilita localizar imóveis no mapa da cidade, consultar inscrições imobiliárias, identificar lotes confrontantes e explorar as vias oficiais do município, de forma simples. As consultas podem ser feitas de forma online, eliminando a necessidade de abertura de protocolos e deslocamentos. O GeoMais representa um avanço significativo na modernização e eficiência da gestão municipal, oferecendo aos cidadãos uma importante ferramenta para explorar e compreender o ambiente geográfico ao seu redor. O GeoMais atende estritamente à Lei de Proteção de Dados. Todos eles são referentes aos contribuintes e estão protegidos, garantindo a privacidade e segurança das informações. Muitas das ações dentro da plataforma solicitam o número de inscrição imobiliária do lote. Essa informação pode ser facilmente encontrada no carnê de IPTU. A Secretaria de Saúde da cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba, disponibilizou à população a Unidade Municipal de Saúde da Família na região central do município. A unidade está localizada na Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, número 75, e funcionará com foco no atendimento a casos leves e moderados de dengue de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. No local serão realizados atendimentos a pessoas com suspeita de dengue, casos leves e moderados a partir dos 12 anos de idade. Este tipo de atendimento também é realizado nas UBSs dos bairros Santa Cruz dos Lázaros, Parque Santo Antônio, Jardim das Indústrias e Cidade Salvador. Já os casos graves da doença em Jacareí permanecem sendo atendidos na UPA Doutor Telmo, no centro da cidade, e na UPA do Parque Meia Lua. A área de museus, patrimônio e arquivo histórico de Taubaté, no Vale do Paraíba, elaborou um catálogo digital dos livros disponíveis na Biblioteca Histórica Professora Maria Morgado de Abreu. O trabalho visa facilitar a pesquisa de interesse do público no acervo da unidade. A lista contém mais de 1.200 livros cadastrados, com a temática de Taubaté e região, e pode ser acessada por um link disponível no site da Prefeitura. O acervo completo é composto por enciclopédias gerais e específicas, dicionários, biografias, artes, geografia geral e do Brasil, história geral e do Brasil, história da região metropolitana do Vale do Paraíba, bibliografias dos autores taubatianos, pastas com arquivos documentais que possuem fotos e artigos de jornais sobre os aspectos geográficos e fatos históricos de Taubaté, além de materiais bibliográficos raros. Neste momento, a equipe da biblioteca está trabalhando na catalogação das pastas de pesquisa que estão no acervo da unidade. A biblioteca fica na Avenida Santa Luísa de Marilac, 1481, na Vila São José, e funciona de terça a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década,

10h20, boa noite para você. Grande São Paulo. Acidente 211 Guarulhos, sentido São Paulo, acidente na faixa 1 esquerda, trafegue pela direita. Vale do Paraíba. Jacareí, Aquiluz, trafegue com tranquilidade. Sul Fluminense. Obra, Volta Redonda, sentido São Paulo, 260 mais 600, trafegue pela faixa da esquerda, faixas 2 e 3. Central e última à direita interditada. Subida da Serra, obra, sentido São Paulo. Esquerda interditada, trafegue pela direita. 226, a subida da Serra, motorista, início da subida, você já encontra essa obra, trafegue pela direita. CCR-FM Rio SP, 107,5. Atenção, motorista. A CCR-FM vai sair do ar à meia-noite da próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Esperamos voltar em breve. Até lá, confira as condições de tráfego da Via Dutra pelo site, aplicativo, WhatsApp e pelo telefone 0800 017 3536. Economia. O atendimento digital vem predominando nas instituições financeiras e o hábito de ir a uma agência bancária é cada vez mais raro no dia a dia dos brasileiros. Os bancos encerraram 2023 com queda histórica no volume de consultas dos clientes aos canais internos e externos, que envolvem atendimento pessoal. De acordo com um relatório divulgado pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, as demandas que concentraram pedidos de informações, solicitações, reclamações e cancelamentos tiveram uma queda de 4% no atendimento presencial em relação a 2022, passando de 171 milhões para 164 milhões. Em quatro anos, o recuo foi de 23,7% ante 215 milhões de solicitações em 2020. O estudo revela uma mudança nos hábitos e nas preferências dos consumidores, que estão cada vez mais no virtual. Os correntistas têm recorrido mais frequentemente a plataformas de relacionamento que requerem menos atendimento humanizado para a solução das suas demandas. Se alimentar em restaurante por quilo, ficou quase 41% mais caro nos últimos quatro anos. É o que revela uma pesquisa do Procon de São Paulo, em parceria com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O levantamento tomou como base uma amostra de 350 restaurantes da capital paulista. Em fevereiro deste ano, o preço médio do quilo nesses estabelecimentos era de R$ 80,32. Foram coletados os preços médios cobrados em refeições como self-service por quilo, self-service com preço fixo, prato executivo de frango e o prato feito. Nesse último caso, do PF, a alta foi de 2,82% entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano. Já em um ano, o valor subiu quase 8%. O número de jovens aprendizes que entraram no mercado de trabalho por meio da Lei da Aprendizagem cresceu 571% desde 2006, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Naquele ano, quando essas contratações começaram a ser monitoradas, havia 81 mil aprendizes, ante 546 mil no final de 2023. Sancionada há 24 anos, a lei obriga empresas com mais de 50 funcionários a terem de 5 a 15% de jovens aprendizes entre 14 e 24 anos entre seus colaboradores. De acordo com dados do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, entre janeiro e outubro de 2023, o número de aprendizes no Brasil cresceu 7,1%, com 60 mil contratações em janeiro, chegando a 65.200 em dezembro. No comparativo com o ano anterior, o volume de aprendizes cresceu 0,7%, chegando a 63 mil contratações. Em 2024, o Ministério afirma ter mais de 266 ações de fiscalização de empresas relacionadas a aprendizes planejadas. A expectativa é ter 120 mil aprendizes contratados após ações da pasta. CCR-FM Rio SP. Você sabe que dia é hoje? 6 de abril é uma boa ocasião para deixar o sedentarismo de lado e praticar esporte. Afinal, é o Dia Mundial da Atividade Física. E como esporte não é guerra, para fazer valer essa máxima, hoje é o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz. Também é o Dia da Defesa Civil na cidade do Rio de Janeiro. Em 1896, começa em Atenas, na Grécia, a primeira Olimpíada da Era Moderna. Fazem aniversário hoje o cantor Wilson Simoninha, o automobilista Afonso Giafone, a escritora Márcia Tiburi, a apresentadora Virgínia Fonseca e os atores Paul Rudd, Vida Vlat e Nívia Stelman. Por dentro da CCR Rio SP. Na Via Dutra, a concessionária faz importantes obras para garantir mais fluidez de tráfego, conforto e segurança aos motoristas. Na região da Grande São Paulo estão sendo construídas novas marginais e mais uma faixa na pista expressa em Guarulhos, nos dois sentidos da rodovia. Em breve estarão prontos o trevo da Jacupêssego, o novo acesso à ponte do Tatuapé e os viadutos ligando a Via Dutra às rodovias Fernão Dias e Hélio Smith. No Vale do Paraíba ocorre a ampliação das pistas expressas e a construção de novas marginais e acostamentos, além da remodelação de retornos e implantação de uma nova passarela. Logo começam as obras da nova Serra das Araras, no sul fluminense. Serão quatro faixas em cada sentido, aumentando a velocidade de 40 para 80 quilômetros por hora. Também serão construídos 24 viadutos, além de três passarelas e duas rampas de escape para os caminhões. Mais segurança para os nossos clientes. Melhor também depende de você. Consumo consciente. O Brasil é o quarto país que mais gera resíduos sólidos no mundo e apenas 4% desse lixo é tratado e reciclado. A única opção que os consumidores tinham ao finalizar o uso de um recurso era simplesmente descartá-lo, sem uma destinação adequada. Mas com a crescente importância das pautas sustentáveis, surgiu o conceito de economia circular. O objetivo é minimizar o desperdício e promover a reutilização de recursos, visando a sustentabilidade ambiental e econômica em todo o mundo. Por isso é importante adotar práticas mais sustentáveis em nosso dia a dia, visando não apenas o bem-estar presente, mas também o das próximas gerações. Juntos podemos fazer a diferença e construir um futuro mais sustentável para todos. Consumo Consciente, uma iniciativa da CCR Rio SP. 107,5. O tráfego agora na Via Dutra. A mais importante rodovia do país. Grande São Paulo. 10h29, boa noite para você, boa viagem, acidente, Guarulhos, 211 sentido São Paulo, esquerda interditada, trafegue pela direita. Vale do Paraíba. Jacareí, Aqueluz, livre motorista. Sul Fluminense. Subida da Serra, logo no início tem obra, trafegue pela direita, esquerda interditada, 226, subida da Serra, obra. Volta Redonda, obra 260, sentido São Paulo, trafegue pela esquerda, faixa 1, 2 e 3 interditadas. 260, Volta Redonda, sentido São Paulo, obra. A sua viagem com segurança. CCR FM Rio SP, 107,5. CCR FM, notícias. E a falta de atividade física são os principais riscos para a saúde da população global, segundo a Organização Mundial da Saúde. A entidade alerta que as mudanças no estilo de vida das pessoas alteraram o padrão de consumo alimentar. Além disso, o aumento na produção de alimentos processados contribui para que as pessoas passem a consumir mais gordura, açúcar e sal. De acordo com a OMS, Uma alimentação saudável pode ajudar a evitar problemas como diabetes, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e até mesmo câncer. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou na semana passada uma nova rede para monitorar o coronavírus, a COVID-NET. O objetivo é facilitar e coordenar as capacidades globais para detecção precoce e precisa, monitoramento e avaliação dos vírus que causam a COVID-19, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio e novos coronavírus de importância para a saúde pública. A COVID-NET expande a rede de laboratórios de referência de COVID-19 da OMS, estabelecida durante os primeiros dias da pandemia. Inicialmente, as análises estavam focadas no SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19. Agora, a meta é abordar uma gama mais ampla de coronavírus, incluindo o MERS-CoV e potenciais novos coronavírus. A COVID-NET é uma rede de laboratórios globais, com expertise em vigilância humana, animal e ambiental do coronavírus e inclui atualmente 36 laboratórios de 21 países em todas as 6 regiões da OMS. Entre eles está a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil. Representantes dos centros de pesquisa se reuniram em Genebra nos dias 26 e 27 de março para finalizar o plano de ação da rede para 2024 e 2025. A meta é que os Estados-membros da OMS estejam mais bem equipados para detecção precoce, avaliação de risco e resposta aos desafios de saúde relacionados ao coronavírus. O encontro da COVID-NET reuniu especialistas globais em saúde humana, animal e ambiental, adotando uma abordagem abrangente para monitorar e avaliar a evolução e a disseminação do patógeno. A colaboração regional ressalta a importância de maior vigilância, capacidade laboratorial, sequenciamento e integração de dados para informar as políticas da OMS e apoiar a tomada de decisões. Os dados gerados por meio dos esforços da COVID-NET guiarão o trabalho dos grupos técnicos consultivos sobre evolução viral e composição de vacinas da OMS, além de outros, garantindo que as políticas e ferramentas globais de saúde sejam baseadas nas informações científicas mais recentes. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR-FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra. A CCR Rio SP segue informando seus clientes pelos outros canais de comunicação, site, aplicativo e WhatsApp, DDD 11-2795-2238 e pelo telefone 0800-017-3536. A CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. Nosso muito obrigado a você que sempre prestigiou a nossa programação. Eu vou bem e vou ligado, com respeito e com cuidado. Vou pensando nas pessoas e a gente vai de boas. Vou sorrindo, bem tranquilo. E você, como você vai? Vou dirigindo feriadão, sempre com educação. Vou fazer a minha parte, vou tentando ajudar. Vou falando pra geral, todo mundo é igual. Eu vou pegar um voo. Vou a pé pra estação e espero o trem chegar. Vou de fone no ouvido para não atrapalhar. Vou na chuva devagar. E você, como você vai? Vou seguro, com certeza, o caminho é uma beleza. Vou prestando atenção, eu não dou mole não. Vou ceder o lugar, quando precisar, eu vou de VLT. Vou curtindo, vou contigo, e você, como você vai? Um bom caminho depende de todos. Como você vai? CCR, viva seu caminho. A CCR Rio SP tem uma novidade para você que está sempre viajando pela Via Dutra. Agora os pedágios da rodovia têm descontos progressivos. Isso mesmo, quanto mais você usa, mais você ganha. E os descontos podem chegar até 73%. Demais, né? Mas fique atento, porque esse benefício só vale para carros de passeio que utilizam as cabines de cobrança automática. Para saber mais, acesse ccrriosp.com.br. Aproveite ccrriosp.com.br. CCR Rio SP. Quanto mais você usa, mais desconto você tem. Você sabia que é possível pagar a tarifa de pedágio na Via Dutra e também nas outras rodovias administradas pela CCR com cartão por aproximação? Todas as praças de pedágio da rodovia possuem leitores de cartões sem contato. Eles aceitam as formas de pagamento por crédito e débito de todas as operadoras do Brasil. O pagamento por cartão é ágil, pois dispensa o uso do dinheiro e elimina a dificuldade de troco e a utilização de moedas. Além dos cartões, o pagamento também pode ser feito aproximando o celular e a pulseira inteligente. Sua viagem mais simples. Utilize o cartão por aproximação ou as tags automáticas. O pagamento é mais ágil e seguro. Nossa, eu estou apertado. Acho que eu vou parar rapidinho no acostamento, afinal, que problema tem? Opa, tem problema sim. O acostamento é para ser usado somente em casos de emergências, como uma pane mecânica no veículo. Nunca utilize o acostamento como banheiro ou ponto de encontro. Dirija com responsa. Se precisar usar o acostamento, não esqueça de ligar o pisca-alerta, posicionar o triângulo e deixar os ocupantes do veículo distantes da rodovia. O tráfego agora na Via Dutra. Mais importante rodovia do país. Grande São Paulo. Acidente Guarulhos, 211 sentido São Paulo, motorista, acidente na esquerda, trafegue pela direita, 211 sentido São Paulo. Vale do Paraíba. Não há lentidão. Sul Fluminense. Obra Volta Redonda, 260 sentido São Paulo, trafegue pela esquerda, faixas 2 e 3 interditadas. Central e última direita interditada. Subida da Serra tem obra sentido São Paulo, 226 esquerda interditada, trafegue pela direita. CCR FM Rio SP, sua melhor companhia na estrada. Notícias regionais. O setor supermercadista do estado do Rio de Janeiro abriu 327 postos de trabalho com carteira assinada no mês de fevereiro. Pela primeira vez em 3 anos, o setor gerou empregos formais no mês em questão. O levantamento foi feito pela Associação de Supermercados do Estado do Rio, com base nos dados do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. O Rio de Janeiro foi o quarto estado em geração de empregos no último mês, ficando atrás de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. De acordo com a própria associação, a geração de empregos em fevereiro no estado do Rio é reflexo da confiança dos supermercadistas fluminenses para 2024. O governo de São Paulo entregou a Casa do Migrante Terra Nova 3. Na região metropolitana de São Paulo, o novo equipamento conta com 150 vagas. 44 já foram ocupadas por refugiados que antes estavam acampados no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O novo espaço conta com 79 suítes, oferece acessibilidade, refeitório, cozinha industrial, sala de atendimento individual, lavanderia e horta. Os acolhidos receberão 4 refeições por dia. atendimento social e psicossocial, encaminhamentos para a rede de serviços públicos, saúde, educação, entre outros, cursos de língua portuguesa, orientação para emissão de documentos e suporte para que possam adquirir autonomia de moradia e renda. Resultado de uma iniciativa do governo paulista, com o apoio do governo federal e da Prefeitura de Cotia, a Casa do Migrante Terra Nova 3 é um serviço de proteção para situações de calamidades públicas e emergências no acolhimento de migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, vítimas de tráfico de pessoas estrangeiras e nacionais. A permanência é de até 3 meses, podendo ser estendida dependendo do caso. Na cidade de Volta Redonda, na região sul-fluminense, a primeira edição de 2024 das campanhas Estudante Sangue Bom e Universitário Sangue Bom garantiram mais de 100 doadores para o hemonúcleo do município entre o mês de março e o início do mês de abril. A iniciativa acontece 3 vezes ao ano e visa garantir o estoque de sangue da unidade, incentivando a doação entre os jovens e mobilizando os estudantes a se tornarem doadores periódicos. A logística das campanhas conta com o apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda, que disponibiliza o transporte para os estudantes e universitários saindo de pontos de encontro pré-determinados. Na cidade de Volta Redonda, a captação de sangue é feita das 7 horas da manhã até as 13 horas, de segunda a sexta-feira, e antes da coleta, todos passam por triagem clínica. O núcleo de Volta Redonda funciona no Hospital São João Batista, na Rua Nossa Senhora das Graças, número 235, na Vila São Geraldo. O maior festival da valorização das culturas tradicionais paulistas abriu edital para que os municípios indiquem culinaristas, artesãos e artistas. As inscrições foram prorrogadas para até 8 de abril. A iniciativa é do governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. Para este ano, o festival foi ampliado e terá 5 edições, começando por Barretos, passando por Iguape e, na sequência, retornando a São José dos Campos. Presidente Prudente e a capital também recebem o Revelando SP. O festival, que já teve mais de 55 edições ao longo de quase 3 décadas, oferece ao público uma viagem pelas tradições do estado, por meio de modas de viola, pratos típicos, expressões da cultura tropeira, catira, congada e outras tradiças. Para fazer a inscrição, cada município precisa cumprir o edital que está disponível no site da Associação Paulista dos Amigos da Arte. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. São José dos Campos recebe na próxima terça-feira, 1 da tarde, a oficina gratuita de edição de vídeos no celular. O curso acontece no Museu Municipal, que fica no centro da cidade. O curso será ministrado pelo cineasta, fotógrafo e arte educador Ralph Friedrichs e é idealizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som. De maneira prática e divertida, os participantes desta oficina irão aprender a editar vídeos utilizando o aplicativo gratuito CapCut. Ralph Friedrichs é cineasta, fotógrafo e arte educador. Estudou fotografia e roteiro em Paris, na França, e propaganda e criação no Mackenzie, em São Paulo. Atualmente trabalha na empresa Matisse Filmes e Produções, onde é produtor, diretor, roteirista de cinema e vídeo, tendo realizado e produzido curtas-metragens, videoclipes, vídeos institucionais, documentários e reportagens. A Fundação Cassiano Ricardo renovou em março deste ano a parceria com o Museu da Imagem e do Som durante o Encontro Estadual dos Pontos MIS, que reuniu em São Paulo representantes de mais de 120 municípios paulistas. O acordo também garante a exibição de filmes no Cine Santana, na região norte de São José, e a partir de abril, 4 filmes mensais voltarão a ser exibidos gratuitamente no local. Você pode conferir o link com a programação em nosso site r3noticias.com.br. Da R3 Notícias, Léo Poli. 24 horas por dia, ao vivo. CCR FM Rio SP. 107,5. tráfego agora na Via Dutra. Faltam 15 para as 11. Boa noite. Grande São Paulo. Acidente Guarulhos, 211, sentido São Paulo, acidente na esquerda, trafegue pela direita. Vale do Paraíba. Jacareí, Aquiluz Livre. Sul Fluminense. Volta Redonda, 260, sentido São Paulo, obra, trafegue pela esquerda, faixas 2 e 3, central e última à direita interditadas, trafegue pela esquerda, Volta Redonda, 260, obra, sentido São Paulo. Obra, início da subida da serra, 226, trafegue pela direita. CCR FM Rio SP. Informação e prestação de serviços. Notícias regionais. A vacinação contra a gripe foi ampliada para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O imunizante contra a influenza, que já está disponível para todos os grupos prioritários nas clínicas da família e centros municipais de saúde desde o dia 21 de março, agora está liberado para todas as faixas etárias. A previsão é de que a campanha vá até dia 31 de maio. O governo do estado de São Paulo, em parceria com o governo federal, inaugurou nesta quinta-feira um centro de acolhimento para imigrantes próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com isso, foram transferidos os 44 afegãos que estavam no aeroporto de Cumbica e não há mais fila de espera e refugiados dormindo no local. O centro possui 79 suítes e os acolhidos irão receber 4 refeições diárias, suporte psicológico, social, além de aulas de português para que possam recomeçar a vida no Brasil. Lembrando ainda que os refugiados que chegam pelo aeroporto de Guarulhos devem primeiramente procurar pelo posto avançado de atendimento humanizado, que fica no mezanino do Terminal 2 do aeroporto. Com colaboração da TV Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Começam na segunda-feira as inscrições para a primeira etapa do Circuito de Corrida de Rua 2024 de Pindamonhangaba. Para preencher uma das 1000 vagas, o corredor deve se inscrever até 12 de abril no Centro Esportivo João do Pulo, das 8 da manhã às 11 e das 2 da tarde às 18 horas. É preciso levar um documento original com foto, seja RG, CNH ou passaporte, e há limite de 3 inscrições por pessoa. A prova acontecerá no dia 21 de abril, às 7:30 da manhã, no Parque da Cidade, e terá trajeto de 5 quilômetros nas categorias principais. Haverá ainda a categoria Kids 1, dos 2 aos 5 anos de idade, Kids 2, dos 6 aos 7 anos, pré-mirim de 8 a 10 anos, mirim de 11 a 13 anos, infantil dos 14 aos 16 anos, juvenil dos 17 aos 19, adulto 1 de 20 a 24, adulto 2 de 25 a 29 anos, master de 30 a 34, master 2 de 35 a 39 anos, master 3 de 40 a 44 anos, veterano 1 de 45 a 49 anos, veterano 2 de 50 a 54 anos, veterano 3 de 55 a 59 anos, veteraníssimo 1 de 60 a 64 anos, veteraníssimo 2 de 65 a 69 anos, veteraníssimo 3 de 70 anos ou mais e também pessoa com deficiência. Todas as crianças que participarem das provas receberão medalhas e, ao fim de todas as etapas, os primeiros colocados também ganharão troféus, exceto o Kids 1 e Kids 2. A previsão da Secretaria de Esportes e Lazer de Pinda é realizar 4 ou 5 etapas de corrida de rua neste ano. Da R3 Notícias, Léo Poli. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR-FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra. A CCR Rio SP segue informando seus clientes pelos outros canais de comunicação.

Empresas com iniciativas para combater o racismo e a discriminação contra mulheres no ambiente de trabalho têm até o dia 30 de abril para se inscreverem no programa Proequidade de Gênero e Raça. O prazo foi prorrogado pelo Ministério das Mulheres. A ação é voltada para empresas com 100 ou mais trabalhadores. A intenção é divulgar novas ideias na gestão de pessoas e promover a igualdade de gênero e raça nas relações de trabalho e na ocupação de cargos de direção. Após a inscrição, as empresas precisam desenvolver e implementar um plano de ação que deve ser executado em até 2 anos. Em abril de 2026, as empresas vão apresentar um relatório com os resultados alcançados. No mesmo ano, o Ministério das Mulheres anunciará as empresas que se destacaram e vai entregar o selo Proequidade de Gênero e Raça. As informações do programa estão na página gov.br/mulheres/proequidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Cresce o faturamento do mercado fonográfico brasileiro. Considerando as receitas nos formatos digital e físico, o mercado faturou entre janeiro e dezembro do ano passado R$ 2.864 milhões. O valor é 13,4% maior em relação ao registrado em 2022, de acordo com a ProMúsica, que é a entidade que representa as principais gravadoras e produtoras de música do Brasil. Os números da entidade mostram também que o mercado fonográfico hoje depende muito do streaming. A receita vinda de plataformas de áudio e vídeo responde por 87,1% do